Bela, Rosinha Pinoré, Chico Branquinho. Olhando pelo céu, beijando o mar, as estrelas do azul, meu sorriso faz dormindo, eu vejo meu amor despertar. Ai, todo beijo ao mar, o luar, o mar, canta para meus olhos o ódio.